controle. Oceané 6213, chame Centro de Justiça no 251, Atuana 133, Ismael 25. 1251, Atuana 3325, Oceané 6213, na boa. Como é? 6605, preparada a Leda Motte, vai guardar um copo, é? Deixa eu guardar. Ground School 2067, ready for back 178 people on board, 4 hours and 10 minutes of the duty, out 38, Galeon. 2067, approve the taxi by MNN, contact to India, hold the flight 1310, contact the tower 118, small 95, QNH 1015. We just do the taxi by April, taxi to India, hold point runway 10, contact the tower, go 1895, 1015, go 2067. Passarei 2230, observa o fax do banho da Goa para os ingressos de VIET, remota 1271. Após o gol, ingressa remota, fax 1, posição 12, 2230, passarei. São 3605, pronto, cópia? Ah, estou escutando. 30 Congonhas, nível 360, decola fixo no 0, cruzar à direita, saída da EL, Leda, Motiva. Via UPZU 10, por base UPZU 16 e prossegue conforme rota do plano de voo. Controle de Salvador opera 1208, senhora 5511. Sente autorizado, São Paulo nível 360, via UPZU 10, decolagem superior 10, número cruz à direita, da EL Leda Motiva, após por base UPZU 16 conforme, controle 1008, transponder 5511, senhora 3605. 3605, você já entra com a reação, pronto, se tiver adicionamento. Chamada. E vai manter 1.000 pés ou 1.500? 1.500. Gente, suba e mantenha 1.500 pés, Delta Eco Golf. Tem para 1.500 pés, Delta Eco Golf. Sete 43, solo aos 42, libera direito 2-1-1. Direito, 2-1-1, boa. Ao finalizar o 360, ingresso na final da pista 1-7, é com o Mike Charlie. Final do 360, ingresso final 1-7, com o Mike Charlie. Oi. Oi, Salvador, pode falar mais se tá chovendo sobre aeródromo? Afirmo, a chuva sentido pista 28-1-0. Sim. Chame 330, ponto para dar pista 1-0, 1-1-0 graus, 1-3-1. Livre e pouso 1-0, 8-6-3-3-0. Como o Mike Charlie tem condições de manter a presente velocidade até mais próximo do campo? Afirmo, vai manter 129, vai ser mais próximo. Gente. Conforme Delta Eco Golf, informação de tráfego 207 milhas, um Sierra Romeo 22, mantendo 1.000 pés. Reposto com o visual. Mostrar visual. Delta Eco Golf vai manter o litoral até Aracaju ou vai intencionar voar direto? Direto. Delta Eco Golf. Delta Eco Golf, reporte afastado de Salvador, 20 milhas. Reportará afastado de Salvador, 20 milhas, direto Aracaju, Delta Eco Golf. Na 3804, informa o tráfego 10:04, com rumo norte. Romeu Vitor 10, Romeu Vitor 10, mantendo 1.500 pés. Via corredores, não interfere com essa aproximação. Paciência, o tema 3804. A visão escuta do controle, Salvador operando visuais mínimos e chuva leve sobre o campo. Mike Charlie, pouso autorizado, pistão no 7090 graus, 1290. Autorizado, pouso Eco Mike Charlie. Como é que está condicionando na final da pista, o Eco Mike Charlie? Pode ser. Confirma a condição da final daí, da final. Ah, alinhado final, estabilizado, Eco Mike Charlie. Então, seguinte, a condição do tempo, está chovendo? Ah, tá um chuvisco aqui, está começando a chover. Gente, sobre o campo, está chovendo, chuva leve. Leve. Chá 3330, solo 47, libera direito, Luzano 1, confirma se ele vai na pista? Vai entrar na pista agora. Ação com o controle Aracaju e informa. O Delta Eco Golf está autorizado a manter o litoral nosso de Salvador a 1500 pés. Tá, muito obrigado, fica em Paris agora. Entrando o Ocha 63. Seguinte. Acotão 3204. Ocha 63, respeitamos. Ocha 6330, autorizado. Alfa Juliette, posição 0571. Alfa Juliette para 0591, Ocha 63, respeitamos. Continua a aproximação, agora de autorização de pouso. Estamos com uma aeronave que pousou chuva moderada na curta. Sobre o campo chove. A chuva já está indo em direção da final agora, em direção super nordeste. Gente, 3204. Salvador Azul 2740, pushback, acionamento, fase 3. 740 autorizado, centro ano pro TAC. Contact, portará autorizado, se tiver questionamento, 27 para 5. 3804, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 30 graus, 1 0 autorizado, pouso no 0, até 3204. É, como é que ele sobe os 49 baixos? 5? Sura 67 and Born 50, departure control 1208. 1208, go 2067. Sim, dia como é que será? Qual é o primeiro pátio? Nova 2, departure control, go 2067. Good morning. Go 2067, raise a contact, time and maintain for level 3620 via dial departure. Cleared flight level 260 via dial departure, go 2067. Papai Uniforme Delta Eco Golf, apenas para informação, a área proibida de Camaçari encontra-se 12 horas 10 milhas, do solo a 1 no meu bem. Como é que está ali? Negativo, volte para a pista e vá em direção na cabeceira 117. Ah, na zona proibida, ok? Gente, Delta Eco Golf. Solo 51, libera direito 211. Para confirmar para o Tana 3204? Solo 51, libera direito 211. Direita 211, Tana 3204. Papai Uniforme Delta Eco Golf Controle. Controle Delta Eco Golf. Delta Eco Golf, Aracaju operando visual, vento 090 graus, 9 nós, altímetro 1014, temperatura 27 graus. Ok, obrigado pela informação, Rodrigo, muito obrigado. Zero 4, prossegue Alfa, reporte Juliette. Alfa, reporte Juliette, está 304. Agora eu vou 1867, que dá informação aqui. Eu tenho a Oscar, é na Oscar. Paulo Salvador, 2740, ponto 767 ao bordo, 1210, autonomia, Fernando Salvador. 2740, autorizado, táxi via Patiora, táxi para Índia, ponto espera, piscina 0, chame Torre Salvador, 11895, ajuste altímetro, 10015. Autorizado, Pátio 1, Índia, ponto espera da 10, torre 295, 05, ajuste da 2740. Autorizado Brasília, nível 360, decola pistola 0, curva à direita, fez a árvore elefa, via UPSU 17. Controle Salvador, opera 1208, oceano 5523. Autorizado Brasília, 360, pela UPSU 17. Cadê a curva à direita, árvore elefa, controle 208, oceano 5523. 1867, do que vai escapar, esse é um ponto para estiver funcionamento. Eagles, approach 120.1. Antes da Juliette, eu tenho 3804. 3804, mantém posição. Mantém a posição. Obrigado aí. Salvador Departure, go 2067. Could you coordinate to us to fly direct to Monte Vista Intersection? Go 2067, passing for level 160, call now receive center 1251, enable 123.25. Roger, 1251. 2325, go 2067. Enable 133.25. 13325, go 2067. Have a 201208. Aproximando o ponto zero, dá 10 pronto. Azul 2740, autorizado aliás decolar, fixo no 0, 070 graus no 09. Marília, cola no 0, 2740. Charlie Alfa, você está chamando Solo Salvador. Celeste, 3804. Sim, 3804, mantém posição. Mantém. Lima Kilo 3, autorizado o lançamento de paraquedistas, reporte para a descida. Autorizado, táxi Zepate 1, táxi 100, Zepate 010, chame torre 11895, existe no 014. Táxi autorizado, Pátio, táxi 118, 0505, 3804, após a passagem do Airbus, a companhia está autorizada em ingresso direto, posição 09. Após a passagem do avião da companhia, Juliette, portão 09, o Tandra 204. Tango Lima, que é 3, eu encontro fazer o ajuste no 014, eu reporto cruzando 3.500 pés. Excelente. Azul 740, decolado Azul 500, controle Salvador 208. 208, boa senhorita. Salvador, Azul 2740, boa. Azul 2740, contato radar, suba e mantenha nível de voo 170 após 2000 pés, direto Conde. 70 após 2000, direto Conde, grato, senhorita. Após a passagem do Airbus da retaguarda, está autorizado. Prospecto extremamente para o táxi. Bom, 050 graus, 12. Autorizado a linha de decolar, está 3.000. Autorização para Fortaleza. 3.06, autorizado Fortaleza, nível 370, decola 0, cruza a esquerda. Saída Mombo Frutti, após Bangu, Abuco, prossegue conforme rota. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5530 no transponder. Autorizado Fortaleza, 370, pessoal 19, Bangu, Abuco, decola dando 0, curva esquerda, Mombo Frutti. Controle 1208, transponder 5530, TAN 3206. Então, 3216, o contingente está correto, está pronto para o feedback de treinamento. Está pronto para 3216. Bom, Salvador, bom dia, 230, autorizado, Vitória da Conquista, nível 180, decola pista no 0, curva à direita, saída Ambrelef, após Opolo e após direto Conquista, conforme rota. Controle Salvador, opera 1208. Aciona 5533, sentado no transponder. Família, 2230, que eu tô vendo que está com a de estacionamento. A 3605, decolou o Juno 503, controle de Salvador 208. 08, boa. Detran 3605, boa tarde. Contato radar, sobre a via da El, nível de voo 360. Via da El, 360, nível da 3605. Controle Salvador, 6320, boa tarde, centro do ativo. Echelon 6320, acione identificação, voo ITAP, desça e mantenha nível de voo 050, altímetro 1904, chegada à área. ITAP direto, descendo 050, ou 6320. Papai Uniforme Delta Eco Golf, ciente. Seu estimado para pouso em Aracaju permanece no 6167? No 626. No 626. Ciente. Delta Eco Golf afastado 20 milhas nordeste de Salvador, mantenha o litoral. Quando ingressar na terminal Aracaju, chame o mesmo em 120.3. Delta Eco Golf. Delta Eco Golf, obrigado. Muito bem, acesse, autorizado o táxi, o táxi 1, táxi Índia, ponte 010, chame 2, Salvador 1895, ajuste de altímetro na 014. Nível de voo 060, altímetro 1014. Autorizado, são para um táxi. Autorizado, é nova táxi, está 32 na meia. O Puma 227, sendo identificação, voo em Mari, e Mari intercepta via chegada, desce, mantenha nível de voo 070. Mari 070, voo Puma 227. Boa noite, 67, autorizado alinhar e decolar, pista 10, Fiat 1, 070 graus, 163-20, desse mantenha 2003, autorizado final ILS X-ray, pistão 0, informe estabilizado. 2-0, ILS X-ray, pistão estabilizado, ETR-20, só poderia voar duna? Autorizado. Tá. Controle Xanel 626 com aquilo. Xanel 626, tenente de contato dessa via, chegada Mário, até nível de voo 080. SG Mário 80, alguma velocidade sugerida? São 3605, chame Centro Recife 251 na alterna 133, decimal 25. 251 na alterna 13325, partiu 3605. Bola 227, voe ITAP. Está presente o voe ITAP, Bola 227. Bola 255, redução de velocidade 250 nós. Bola 255. Redução de velocidade 250 nós. Controle Salvador, boa tarde, gol 1867, decolou na Arbor, cruza 1300 pés. 1867, contato radar, suba via Arbor, nível de voo 360. Ok, sobe via Arbor, nível de voo 360, gol 1867. Chiné 6226, prossiga. Mantenha a via chegada, Chiné 6226, caso necessite de mais alguma redução de velocidade, controle qual. 1-2-2-7, desça e mantenha 3 mil pés, altímetro 1-0-1-4. 3-1-0-1-4, bom, 2-2-7. Bola 255, reautorizado 4 mil pés. Reautorizado 4 mil pés, bom. Bona 227, tem condições de voar, Duna? Duna, tem condições de voar, Duna, Bona 227. Autorizado, Duna, e descida para 3 mil pés. Duna, 3 mil, 227. Oceano 6226, reautorizado nível de voo 050, altímetro no 04. 050 no 04, após conforme rota do plano de voo, nível 390. Efeito de saída Momo, transição Froti, curva esquerda após decolagem pistão no 0. Transponder 5550, frequência do controle Salvador, 120.8. Autorizado 390, Fortaleza decola na 10 com curva esquerda na Momo Froti. Conforme plano, transponder 5550 e o controle 120.8, Ocean 6336. Chamada 36, chamada 3, chamada 3, chamada 3, chamada 3, chamada 3, chamada 3, chamada 3, chamada 3, chamada 3, chamada 3, chamada 3, chamada Sente, tem condições de manter a sua velocidade até próximo de TAP? Até próximo da VET TAP, se mantiver a velocidade 27. Sente. Oceano 6305, redução de velocidade 2509. Oceano 6141, a sua identificação dessa via chegada é bom, já está a nível de voo 070. Redução de velocidade 2109. Reduz 2109, opa, muito obrigado. 370 autorizado, minha 330. Bona 227, Dulce mantenha 2 mil pés, aguarde autorização para final ILS X3, pistão a 0. 2 mil pés, gente, Bona 227. 3216, decolou azul no meia, controle 1208 no 1. Boa. Controle Salvador, 8, boa tarde, 3216, vai curvar esquerda. Confirma a aeronave que chamou o controle? Confirmo, 3216 da tarde. Na 3216, contato radar, suba via MOMO, nível de voo 370. Via MOMO, 370. Bona 867, suba restrita, nível de voo 320, chame o centro Recife, 1288, alterna 126, decimal 0. Positivo, sobe para 320, restrito. Toma Recife 288, alternando 260, gol 1867, boa tarde. Oceano 6320 estabilizou? Toma que show, ia chamar. Sente, torre 198, decimal 95. 395. Bona 227, autorizado final ILS X-ray, pistão 0, informe estabilizado. Tomara estabilizado, gol 1287. Bona 255, desse mantenha 3 no 10, altímetro no 014. Utilizado com o pistão no 0, vento 080 graus, 10 nós, pistão molhado. Confirmando 080 com? 10. 080 com 10, pistão molhado. 3315, redução de velocidade 230. 230, marca. 230 autorizado, chama o táxi. Oceaner 63, correção, Oceaner 6226, desça e mantenha 4.000 pés. 4.000 pés no 0 no 4, Oceaner 6226. Nomeia, voo código. 32 no meia, modo código. Rua 255, curva à esquerda para o A200, permanece limite, aguardando o último vetor para interceptar o localizador. Esquerda para o A200, aguarda o último vetor para o localizador. 6315, desse mantenha nível de voo 050. 1255, redução de velocidade 1709, tráfego que precede 10 horas 7 milhas rumo nordeste, Boeing 737-800 da companhia. 1709, 1255, para interceptar o localizador, curva à esquerda para o 1120, desce mantenha 2000 pés, informe estabilizado. Esquerda para o 1120, desce para 2000 pés, informe estabilizado. Oceaner 6315, vetor radar para sequenciamento, curva à esquerda para o 090, limite nesta proa. 5 milhas. Solo 2-1, libere a direita, 2-1-1, solo. 2-1-1, obrigado. Oceaner 6226, vetor radar para sequenciamento, cuja esquerda para o 020, limite o localizador. Desse mantenha 3.000 pés. Esquerda 020, limite a moto, desça 3.000. Oceaner 6315, esquerda para o 090, descendo 5.000, cai de falha, 5 milhas nessa proa. Retorna 11. 6315, limite nessa proa será 20 milhas. Em caso de falha de comunicações, ao alcançar seu limite, autorizado curvar à direita na proa de Duna. Deixa eu ler 6315. Sim, caso de falha, proa de Duna, pode ser. 1-227, estabilizou? 2-3-4. 120 milhas após o abono. Estabilizou 227. Bono 227, estabilizou? A firma estabilizou, Bono 227. Sim, estou em 118, decimal 95. 295. Oceaner 6226, desça e mantenha 2000 pés, para interceptar o localizador, curva direita na proa 040, informe estabilizado. Direita 040, desça para 2000, informe morado o localizador. Oceaner 6315, desça e mantenha 3000 pés. 3000 pés, 6315. Sim, está autorizado os desvios, o Oceaner 6141, reporte para o controle retornando à proa de Bonf. Oceaner 6141, está flutuando desvios? Afirmativo, 3296, desvio à direita, 350. Sim, por quantas milhas são 3296? Mais 10 milhas são 3296. Sente, 3296, autorizado manter a presente proa, aguarde coordenação com o centro Recife. Está mantendo a posição, está 3296. Azul 2740, serviço radar encerrado, 72 milhas nordeste de Salvador, Oceaner Acaju 120, decimal 3. 203, obrigado, Tereza. Oceaner 6315, redução de velocidade 1970 mais. Tráfego que precede 2 horas, 12 milhas rumo nordeste, 1 é 2318. 3109, 6319. 32 na minha chame sempre Recife, 1-2685, alterna 1-2545. 1-2685, alterna 1-2545, 32 na minha. Chame 626, completa curva direita para o 060. Direita 6141 após desvios, voo e bonfe, em descida para 4 mil pés. Bom, mas não tem condição de voar bonfe, cara. Por enquanto, estamos tendo 2400, descendo o céu para 4 mil, né? Bem, você tem condições de voar pelo? Após o desvio, tem condições de voar pelo. Sim, motivo, após desvio, pelo. Não, não faz não. Controle Salvador, Papo de Fome, Índia Delta 90. Qual foi a aeronave que chamou o controle? Papo de Fome, Índia Delta 90. Aguarde, Índia Delta 90. Oxalé 6315, curva direita para o 180, permanece o limite localizador. 180, direita, 6315, no lado. Sim, motivo. Papai Uniforme, Índia Delta 90, trouxe. Delta 90, decolado o grupo Zulu Camassari de Alão para um voo local acionado 2000 na sua escuta. Gente, aciona o código transponder 2424, Índia Delta 90. Acionado 2424, 90. Amizade LF, só no 0, voo 1255. 1255, torre 118, decimal 95. Torre 1895, é breve. Localizador, 6220. Acionei 6226, torre 118, decimal 95. 295. Localizador. 125, congelo de aproximação, agora de pista livre, forma da lado da parceria do GN sendo rolagem para decolagem. Desculpa, a Juliette no 0, através do 08, segue o polo. Vamos fazer uma aproximação, agora a pista livre. Aguarde. 61 no 4, não para o pelo. 61 no 4, não. 090 graus, 12 nós, que negamos 0 no 4, autorizado por uso pista 10 e forma pista molhada. Livre posição no 5, 10, 1, 2. Saindo 2230, decolou aos 27, chama o controle no 208, bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, passarelo 2230. Chama 6226, torre 1895. Passarelo 2230, contato radar, separa o nível 180, sai da água. 7-0 na árvore, não cumpre a restrição superior da saída. Restante de ascensão nível 90, passarelo 2230. Livre ascensão 90, 2230, obrigado. Quilômetro 15, como que segue o tráfego da companhia, se frente, 5 milhas, cona 20 de grande speed. Bom, meu nome é Verônica Uísque, estou aqui em condições usuais, na altura da rotatória, reforço para a descida, o ajuste em Salvador, 1-0-1-4. 1-1, fala. 2-1, fala. Bom, 2-1. 6315, chame a torre em 1895. 295, obrigado. Vem Alfa Juliette, posição 04. Alfa Juliette para 04, boa noite. Tira perto estabilizado. Zero para 2000, no 094 ajuste, encontrará estabilizado, 094. Tem último número 2 para pouso, hoje uma aproximação agora de pista livre. 6262, ela escuta? Afirmativo. QNH 1094, vento 100 graus 139, autorizado pouso pistão no zero e falo pista molhada. Livre pouso no zero, 6266. 129, estou em contato radar, agora 70 milhas sudeste do Salvador. Mantenha a de Mário, você está em nível 050. Essa é a 2230, vou direto para a Geleta. Como o Juliette é tão vetado, essa identificação? Boa tarde, é boa. Estamos com mais autorização e ao segundo de voo, como eu fui puxado. A proa de Mário, para interceptar a chegada a Mário e reforço no enviar as lúcidas. Desvio à esquerda, para evitar a formação. Eu estou usando o salão de luz, eu passo ao término. Cortará. No solo aos 32, libere próxima à direita, agilizando 121 decimal 1 no solo. Décimo 5, hoje na aproximação, aguarde pista livre. Vai dar. Valeu, querido. Volta já. Tá bom aqui na delta? PDL-A3, no 5, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 00 graus, no 2 nós. Boa, Zé. Estátio em Alfa, Juliette, portão 1-1, no através do portão 08, que a viatura fala me até o portão 1-1 devido a obras do setor. Pode repetir a informação, por favor? Aguarde, pista livre, que é legal no 0-4. No 0-4, Xeremel no 4-1, aguarda. Follow-me até o portão devido a obras no setor sul da Europa. Positivo, então Alfa Juliette, no através do 08, vai seguir a viatura até a posição número 11, devido a obras, obrigado. Azul 5076, copia? Autorizado para Ilhéus, via rota do plano de voo, nível 180. Perfil de saída coral, curva direita após decolagem, pistão no zero. Transponder 0260, frequência do controle Salvador, 120 decimal 8. da Coral, primeira curva direita da decolagem da pista 10, pressão 20260, controle 120, decisão 8, azul 50076. 5767 correto, portão 2, chame Trump, espécie na mesa. 5 Taxi Alfa, Juliette, portão 01. 1 autorizado pouso, pistão 0. Autorizado pouso, pistão 0, chame 04. Desce a prova por mais quantas milhas? Já retorno mais 7 milhas para pouso completo. Você confirmou o seu plano de voo notificação, da novembro? Equipe de escola pode passar a aeronave da companhia a causa autorizada e chama o táxi. Confirmando a segunda aeronave da companhia, agora no ataque de Alfa para parqueamento no 01. Sim, está aguardando a segunda aeronave da companhia que vai para o 1, chegando a 366, considerando a equipe de escola. 01-220, mas quantas milhas nessa prova? Já está reaproando pela EFA 2230. Isso aí. Na Eco, 6141. Deixe no solo as 37, 121 no solo. Certo. O Eco, com isso, autorizado do Superama 1510, o ajuste no 014. A aeronave da companhia realizando o curso no portão 05, assim que a mesma ingressar no pátio 3, prossiga Juliette, portão 08. Juliette, via Alfa, observando a aeronave no curso no 05, ela ingressar no pátio 3, está autorizado Juliette 08. É o número 4. Isso, o senhor já avisou com o local de pouso. Em Jadeta Novembro, frequência livre. Livre, Novembro. Livre por estacionamento, azul 57. 129, controle. 129, passageiro, oferece na ILS, curva à direita na 3040, mas está pré-autorizado para solicitar o localizador. Isso é para 4000 pés, o ajuste no 014. Salvador, boa tarde, passarelo 2263. Passarelo 2263, boa tarde, acione identificação, vou na proa de ITAP, reporte unidade de descida. Identificou a proa do ITAP, vamos reportar para descida, 2263. Está visual. Gustavo Damares. Chamei 6366, sigo em breve da sua frente via Taxi India, o ponto de espera chame torre 18.95, ajuste no 04, agora um bom voo. Gente, segue como número 2, segue azul via India, 18.95, com na 04. Chamei 6366, muito prazer. Solo Salvador, azul 5076 para o táxi da Alterna Salvador. Autonomia 2 horas, 4 minutos, POD 116. Azul 5076, táxi autorizado via Índia, até o ponto de espera pistão no 0, quando lá torre 118.95, ajuste no 0 no 4, bom voo. Luz de táxi via Índia, ponto de espera pistão no 0, torre 118.95, ajuste no 0 no 4, azul 5076, boa tarde. Boa tarde. Uma 29 para o localizador, curva direita para 050, desce até 2 no 6, está autorizado a final do procedimento.